Olá, Olá, essa é a Rádio Terrana, um podcast do Pimenta Lab da Unifesp e do coletivo Tramadora. A Rádio Terrana é um programa sobre ciências terranas, tecnopolíticas e experimentações em tempos de catástrofes. Encruzilhadas sonoras entre práticas científicas, ações de retomada e lutas pelo comum. Em tempos de asfixias, colapsos e obstruções da imaginação, propomos um espaço poroso de circulação, de encontros improváveis, de presença e respiro. Conspirar, afinal, é respirar junto. Olá, bom dia. Queria dar as boas-vindas hoje para o professor Fernando Leonel Quiroga, que topou fazer uma conversa conosco aqui na Rádio Terrana, programa de podcast do grupo de pesquisa Pimenta Lab, da Unifesp. E contando hoje com todo o apoio do Gustavo Andrade Cardoso e também da Samira Correia da Silva, bolsistas, pesquisadores aí do Pimenta Lab, que ajudaram na produção do nosso encontro. Então, Fernando, queria dar as boas-vindas e apresentar, né, rapidamente o Fernando Quiroga, que é professor da Universidade Estadual de Goiás, da área de Fundamentos da Educação, e é doutor também em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, programa de pós-graduação aí da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também nossa casa, né, do Departamento de Ciências Sociais e do grupo do Pimenta Lab. Também atua como professor permanente no programa de pós-graduação em Educação, Linguagens e Tecnologias da Universidade Estadual de Goiás. Então, Fernando, novamente queria agradecê-lo pela disposição e participar aqui da conversa conosco, né, e dar as boas-vindas. E já lhe passo a palavra para você também fazer uma breve apresentação aí para os nossos ouvintes. Seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado, então, professor Henrique Parra. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde. Eu acho que vai ser um prazer, enfim, eu poder contribuir um pouquinho, apresentar um pouquinho o que eu venho discutindo, pesquisando, enfim, o que a gente vem fazendo do lado de cá, né? Mais um pouco para cima aí do Sudeste, no Centro-Oeste, aqui em Goiás. Cumprimento a Samira, o Gustavo também. Muito prazer estar aqui com vocês. Brevemente, o que eu diria é que eu tenho atuado na universidade já há 10 anos, como professor universitário e na pesquisa, e venho me interessando, a princípio, por temas mais abrangentes no campo da sociologia, sociologia da educação, tratando os problemas, aí, os objetos e as contradições que se apresentam no campo educacional. Então, dentre eles, eu poderia citar alguns fenômenos contemporâneos, como os ataques da extrema-direita à educação, que tem colocado aí algumas pressões na educação pública, de modo especial, dentro daquela lógica que a gente poderia dizer de uma educação com um encaminhamento para um processo de barbarização da educação. Então, dentre esses elementos, a cultura de massa ela é muito é um conceito chave aí para a compreensão de como tudo isso tem se manifestado nas práticas, na dinâmica educacional. Alguns epifenômenos, se é que a gente pode chamar assim, como homeschooling, por exemplo, a própria noção de democratização a partir da educação à distância, a questão das avaliações como objetivo central da educação pública, desprezando os processos pedagógicos propriamente ditos, e finalmente chegando aos objetos das tecnologias educacionais como o debate mais atual sobre essas pressões e esses tentáculos do neoliberalismo, de um capitalismo bastante avançado, que tem, interferido na educação pública, produzindo uma série de desafios aí para pesquisa, enfim, para a prática, para o cotidiano, para o enfrentamento de sala de aula, em todas essas questões vinculantes. E aí, das quais decorrem, por exemplo, fenômenos de violência, de ódio, de indiferença, de uma certa apatia na relação de professor-aluno, de cyberbullying, enfim, de todos esses fenômenos que, de alguma forma, estabelecem vínculos, né, com essas questões mais amplas. Então, mais ou menos, esse é o panorama de onde eu me localizo e de onde minhas pesquisas têm partido, pelo menos dos últimos 5 anos para cá, tratando desses objetos mais específicos da interface entre tecnologias e educação. Ah, Fernando, muito bom. E essa conversa ela acontece, né, numa sequência de interlocuções que a gente tem feito, pensando justamente os impactos, né, das tecnologias digitais no campo da educação e, mais especificamente, olhando agora para esse fenômeno mais recente aí da plataformização da educação. Então, certamente, você vai poder contribuir bastante aí para a nossa discussão, né? E partindo aí de uma... Acho que de um arcabouço que você mobiliza na discussão entre tecnologia e democracia. E aí, quando a gente pensa, né, os processos educacionais e, mais especificamente, a questão da escola, né, como esse importante espaço-tempo da formação humana, da formação de sujeitos e cidadãos, né, você tem problematizado bastante a dimensão ambígua da adoção das tecnologias digitais e também como que ela é portadora também de certas normatividades e racionalidades, né? E acho que hoje a presença delas, né, que num primeiro momento a gente poderia dizer surgem como um horizonte de muitas possibilidades, né, crítico-emancipatórias, e a gente hoje se vislumbra com, na verdade, uma presença ubíqua e compulsória, né, na adoção dessas tecnologias, né? Você poderia comentar um pouco como que você está pensando hoje essa questão, né, da presença dessas tecnologias, dado o caráter, digamos, compulsório, né, que elas adquiriram na educação, e talvez também comentar, né, que você também tem uma posição interessante sobre a questão da proibição, né, da adoção dos telefones celulares nas instituições escolares aí, a partir dessa nova regulamentação do governo federal, né? Perfeito, Henrique. O que eu diria é o seguinte, me parece que a escola ela tem recebido toda essa avalanche de artefatos tecnológicos, dispositivos, como a gente queira chamar, sem fazer um exame prévio de como receber tudo isso. Então, o que a gente percebe ainda, isso não é um fenômeno atual, a gente percebe isso, por exemplo, já em textos de Maurício Trachtenberg, por exemplo, quando ele sinaliza... Enfim, o modo pelo qual ideologicamente isso acaba sendo absorvido pela escola republicana de um modo completamente acrítico, apenas em correspondência a um fluxo ideológico completamente descontrolado. Ou seja, o que a gente percebe é uma escola que tem adotado um tom celebratório sobre as tecnologias, sem fazer um exercício de antessala ou um exercício de uma reflexão prévia sobre as tecnologias, como se elas fossem ainda, e aí sim, reproduzindo um discurso que não é de agora, como se as tecnologias fossem a solução para todas as mazelas educacionais, como se aquela velha noção que nós temos de panaceia, né? Então, me parece que esse discurso ele continua sendo reproduzido e reatualizado na medida em que a gente tem tecnologias e inovações o tempo inteiro chegando à educação, e aí a gente tem que fazer algumas conexões necessárias, me parece que são fundamentais, que é o desdobramento que isso tem com o próprio neoliberalismo que está presente na instituição escolar, e de como o neoliberalismo ele tem assumido o controle da educação na medida em que tem convertido a educação pública, e não só ela, mas também a universidade, a educação em todos os níveis, mas também a universidade, a um processo de financiarização, de empresarização, né, do modelo escolar. Então, o que se percebe de antemão é um entusiasmo, e o que eu digo quando eu falo que se percebe é de um acompanhamento do que vem sendo produzido no âmbito da pesquisa mesmo. Então, a gente tem um grande volume de investigações que assumem um tom celebratório, entusiasmado e bastante excitado com relação às tecnologias, e que isso provavelmente tem alguma vinculação com o fato de nós não termos uma tradição crítica desenvolvida, nem do ponto de vista do pensamento sobre o Brasil de modo geral, em que pese uma leitura sociológica ou histórica da própria noção da construção do Brasil, mas também com relação à compreensão da escola. Né? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, para, a partir disso, perceber as contradições que se colocam aí. Né? Porque também não bastaria também eu dizer que uma leitura mais crítica e, portanto, que poderia ser interpretada como fatalista ou catastrófica, ela seria por si só autossuficiente. E não. Né? O que nós temos é também uma grande percepção por uma série de estudos que vem chegando aí da neurociência ou da antropologia, que mostram exatamente quais são os aspectos limitantes aí e que são prejudiciais nas questões próprias do universo escolar, em que pesem noções simples de ensino-aprendizagem, por exemplo, de relações interpessoais, de atenção, que são disposições sociologicamente construídas e que, de repente, começam a erodir em face dessa cultura hiperestimulada, né, de modo ininterrupto. Então, esses são alguns elementos, né, que a partir disso tem aí, feito com que alguns objetos, né, saiam desse campo de uma leitura mais ampla para fazer as leituras, as interpretações desses fenômenos. Mas, basicamente, esse seria o contexto. E, Fernando, a partir, né, dessa análise, acho que você faz, eu acho que já tem para mim assim, dois pontos que bacana para a gente conversar. Né? Um primeiro que tem a ver talvez com esse regime de sensibilidade, né, essas mutações, né, na maneira como a gente sente, percebe o mundo. Eu acho que eu queria falar disso depois. Mas, primeiramente, essa dimensão prática, né, que a tecnologia, de alguma maneira, parece ser portadora. Né? Num artigo seu, você se refere a isso como o fetichismo, né, do saber fazer, e eu achei muito interessante, porque ele permite a gente apreender um pouco uma torção que é feita sobre essa dimensão, digamos, né, da importância dos aspectos práticos, né, e da dimensão ali da política, né, do projeto pedagógico do Dewey, né, sobre os modos de fazer, né? Se pudesse comentar para a gente um pouco, né, como que você interpretou essa torção aí, né, feita pela estratégia neoliberal de como converter, né, esses modos de saber fazer, inserindo eles, digamos, numa outra abordagem aí, né, em termos, né, de um outro princípio político, né? Perfeito. Eu acho que você toca num ponto fundamental. E que, para tanto, obviamente, a gente poderia ter um espaço só reservado para esse tipo de encaminhamento, né? Porque a gente está falando aí de uma questão que ela é constitutiva, ela é o próprio embrião da educação moderna, de quando ela se massifica, né? Que é a partir do Manifesto dos Pioneiros, que é a chegada da influência norte-americana ao modelo educacional. E engraçado, né? Que no Brasil ele adquire uma dimensão quase que totalitária do ponto de vista de cobrir quase todo o sistema da educação pública nacional, enquanto que em nenhum outro país isso acontece. É, o que acontece da interferência norte-americana, da influência do modelo pragmático, ou dessa coisa do aprender fazendo, e disso que eu chamo de fetiche do saber fazer, do aprender fazendo, né? Isso chega no Brasil com força total, num contexto de industrialização. E aí a gente tem todo o desdobramento disso e como um problema que nunca se resolveu ainda no Brasil. Né? Esse problema ele se arrasta e se renova a partir de reformas, e reformas que, na verdade, implicam em ficar na mesma posição e não abrir uma ruptura crítica do ponto de vista de uma emancipação ou superação disso tudo. Então a gente tem uma atualização dos tempos a partir desse primeiro momento de uma influência das filosofias de John Dewey, etc., e que se renova o tempo inteiro. Né? Quanto mais próximo de uma concepção privatista de educação, mais próximo nós estaremos dessas construções de um modelo educacional que ela é que ela considera o aluno como protagonista, modelos de metodologias ativas e toda essa coisa que a gente sabe que não leva a lugar nenhum. Então, o que tá subjacente a tudo isso, me parece, obviamente, é o desmonte de um modelo educacional que tenha a crítica como principal elemento de uma compreensão do que significaria a própria escola pública como possibilidade disso e a própria escola pública como a primeira casa, vamos dizer, a primeira instituição para uma compreensão crítica também do próprio país, né? Então, quando a gente tem a total inversão desses processos a partir de uma concepção que está presente aí do pragmatismo e dessa coisa que nos encaminha só a um modelo de, como diria Hannah Arendt, de uma filosofia para viver a vida, né? Então a gente tem só a continuação disso tudo, tá? Uma continuação contemporânea disso tudo a partir de novas roupagens, novas tecnologias e tudo mais, mas a mesma estrutura. De uma escola que não avançou desde o seu início. Aí a gente pode falar de um problema de concepção da escola pública brasileira. E tem, acho que também, né, uma outra captura interessante que acontece aí, que é a maneira como a ideia de que, né, na utilização dessas tecnologias a gente estaria de fato criando formas, né, digamos, de engajamento, de participação. E o que a gente observa é que, no fundo, a gente está falando de um outro tipo de participação, né? Uma espécie de um engajamento capturado, né? Domesticado. E há aí também uma espécie de um esvaziamento crítico, né? Dessa forma de participação. Você faz também, acho que, um argumento interessante, que é a relação dessa forma de participação, a gente poderia chamar talvez de um participacionismo das mídias digitais, que é que se torna compulsório, também, como uma nova forma de trabalho, né? Então, acho que também é interessante a gente pensar as formas de metrificação, de quantificação dessa performance do estudante, que de alguma maneira passa a ser tão convidado a se engajar, né? E esse engajamento parece que vira uma métrica de avaliação da performance do estudante. E você olha para isso também como uma forma de trabalho, me parece, né? E aí eu achei muito bacana uma expressão que você utilizou nesse texto seu, caracterizando isso como né, como um ponto sinistro da cultura atual, né? Dizendo o seguinte: olha, o oculto foi revelado, né? E nada mudou. Quer dizer, o segredo do valor foi exposto e a servidão intensificada, né? Quer dizer, a própria transparência, ela torna-se a nova forma de opacidade. E eu achei que foi uma formulação interessante, né, para descrever esse problema. Se puder também comentar para a gente um pouco essa formulação, né, quando essa ideia de transparência ela se apresenta como uma nova opacidade. Perfeito. Sim, me parece que aí a gente tem alguns pontos aí, né? E olha o que eu penso. De fato, a gente tem uma ideia de que quando a gente está diante de um smartphone, por exemplo, de um tablet, de uma tela qualquer, um notebook, seja qualquer coisa que a gente possa dizer que isso é um instrumento de trabalho educacional, por exemplo. Obviamente, existem alguns aspectos aí que eles não são tão claros assim, né? Por exemplo, quando a gente considera alguns conceitos que são conceitos neoliberais e de alguma forma passam a compor o léxico educacional, como, por exemplo, o uso de crachás, também do ponto de vista semiótico. O uso de crachás ou expressões como o prosumidor, que é aquele que leitor prosumidor, coisas do tipo, que são neologismos ou qualquer coisa muito nova e que tem uma proximidade simbiótica muito forte com o mundo da corporativo, a gente se coloca diante de novos fenômenos, né? Novos modos de contato com tudo isso, tanto em que pesem as relações humanas quanto a relação do usuário com esses dispositivos. Mas aí tem uma coisa interessante, né? Porque se a gente tem uma caixa preta nas tecnologias de modo geral, e essas caixas pretas elas são segredos que ninguém conhece a não ser aqueles que são os próprios detentores disso tudo, que são aquelas duas ou três pessoas que fumam os charutos mais caros do planeta num gabinete ali no Vale do Silício e decidem o que vão fazer em termos de liberar as funções que a engenharia deve desenvolver e que ninguém tem acesso, não é democrático. Então nós estamos o tempo inteiro lidando com uma transparência que ela é falsa. E aí eu gostaria de fazer uma metáfora que é a seguinte, né? A metáfora que eu gostaria de propor é a do Fausto, né? Do Goethe. Porque a ideia básica do Fausto de Goethe é que você pede algumas respostas para suprir a sua vida mundana. E isso a gente tem. Se a gente tem fome, a gente vai para o iFood, resolve o problema. Se a gente quer uma barriga chapada, a gente baixa um aplicativo. Se a gente quer fazer um cálculo um pouco mais complexo, joga ali e ele vai fazer para a gente. Se a gente quer escrever um texto, nem precisa nem escrever um texto hoje. Você vai para o ChatGPT, ele faz lá. Tá, eu quero fazer um mestrado, vou lá e ele faz o projeto inteiro. Então, veja bem, tudo isso. Todos esses, de alguma forma, todas essas correspondências para o mundo sensorial, o mundo que deveria ser aquele que a gente deveria resolver, ele é satisfeito. Mas ele é satisfeito a qual preço? A entrega da alma, que é a entrega da mente, né? Na filosofia, né? Mente, alma, espírito são sinônimos. Então, você entrega a alma, você entrega todos os dados, de uma vez só. Entrega nessa negociação em que algumas coisas ficam aqui nesse plano, outras vão diretamente, sem atrito, sem fricção, inclusive, né? Quanto menos fricção, melhor. E aí você tem esse processo de uma transparência que parece que você tem tudo código aberto, né? Todas essas coisas que parecem muito claras e que você é prosumidor, no TikTok você tanto consome produtos quanto você também produz, e tudo isso que se constitui como uma ideologia da transparência, ela no fundo oculta, né, essa negociação cuja troca ela permanece sendo invisível, né, de uma entrega absoluta em razão de algumas coisas que são do campo mundano, sensorial, etc. Acho que essa é uma leitura alternativa que eu gostaria de propor nesse encaminhamento. E isso se põe na educação, né? Isso chega à educação de modo geral, né? Então você tem ao mesmo tempo um fetiche, uma ideologia muito forte agindo na opinião pública, nas famílias, etc. Quando você tem, por exemplo, os pais ou as tias, a família de modo geral muito entusiasmada, porque a escola ela tem robótica, porque ela é uma escola que tem tablet, um tablet por aluno, e tudo isso como um grande fetiche, como uma grande excitação libidinal, inclusive, quando na verdade o que está havendo é uma troca ali, já desde o início, né? Uma troca sistemática da entrega da alma dessas pessoas, enfim, dessas novas gerações. E mais, né? Se a gente quiser ampliar um pouco a leitura, num contexto de uma precarização sem igual, do ponto de vista daquilo que a gente entenderia como algo minimamente qualificado do ponto de vista educacional. Então, um modelo de educação precário, extremamente precário, para um mundo do trabalho que também deve ser precário logo adiante. Então, e a transparência, ela aí tem uma função ideológica fundamental para tudo isso, na medida em que deixa tudo às claras, né? Pelo menos do ponto de vista aparente. Né? A partir de toda essa construção, né? Ideológica, também semiótica, de que o cara pode, enfim, meter a mão na massa ali, tudo isso com uma grande ilusão. Eu gosto de pensar também essa tensão, né? A gente fala um pouco, como pensar, né, os possíveis usos educacionais das tecnologias, ou como que a gente pode se apropriar das tecnologias. E inverter essa pergunta, né, que eu acho que você nos convida a fazer esse movimento, né, que é como que essas tecnologias estão nos educando, né? Como que essas tecnologias estão nos construindo como pessoas, né? Como que elas estão nos produzindo como outros sujeitos, né? Então, no fundo, é a gente também inverter essa pergunta, né? Porque, de fato, quando a gente utiliza, né, tecnologias de informação e comunicação, que são tecnologias bastante complexas, né? Porque elas envolvem nossas formas de pensamento, memória, nossas formas de organização da vida. Nós temos pensado as tecnologias digitais como ambientes, né? Como ambientes dentro dos quais formas de vida são produzidas, para escapar também um pouco de uma leitura muito instrumental, né? Que olha para as tecnologias como ferramentas. E aí, Fernando, você também toca, acho que num aspecto importante dessa educação permanente, né, que acontece por essas tecnologias, que é pensá-las como um dispositivo total. Eu gostei, né, dessa caracterização que você fez, porque ela também nos permite olhar para um certo regime de sensibilidade que ela propõe, né? Ou seja, a gente, na medida em que elas são tecnologias ubíquas, né? Então, é difícil a gente imaginar qual é a atividade que nós fazemos hoje em dia que não passa por uma mediação de uma tecnologia digital cibernética, né? Ou que não passa pelo celular. E ela, de alguma maneira, modifica, né, a nossa percepção de tempo e espaço, modifica a nossa percepção, enfim, né, dos afetos. Ela modifica também, ela participa também, né, da maneira como a gente organiza as nossas relações, o nosso regime de visibilidade, uma certa dimensão também, né, que acho que você problematiza, que é essa aceleração permanente também que ela nos convida. Enfim, acho que tem uma série de dimensões aí que tocam, né, num certo regime de sensibilidade, ou seja, a maneira como a gente sente, percebe, representa, né, enfim, tudo aquilo com o qual a gente se relaciona de uma maneira tecnicamente mediada, né? Perfeito. Bom, eu diria nesse sentido que o que eu penso é que se não existissem problemas, né, vinculados ao uso das tecnologias como um paradigma bastante expressivo do ponto de vista dessa onipresença, dessa ubiquidade e também necessariamente dessa violência com que ela se impõe, né? E aí, portanto, eu gostaria de fazer uma distinção entre aquilo que eu considero ser um mal entendido quando a gente fala de cultura digital, porque a cultura, ela tem um processo de elaboração lento, né? A cultura, do ponto de vista antropológico, ela se dá ao longo de uma justaposição de camadas temporais que é muito demorada de ser elaborada. Então, você imagina um frevo, uma feijoada, qualquer coisa que a gente imagina como expressão cultural, o tempo que isso leva, milênios, às vezes, centenas de anos. Enquanto que as tecnologias, elas são produzidas a toque de caixa o tempo inteiro em outra velocidade paralela. Elas correm em paralelo. Então, eu acho que tem um ponto aí que ele é fundamental nesse sentido prévio, né, antes de tentar produzir algum encaminhamento à sua pergunta, que seria o fato de que se não houvessem problemas em razão dessas tecnologias, elas de alguma forma se fazerem presentes e de alguma forma fazerem parte dessa paisagem contemporânea e de alguma forma alterarem as nossas sensibilidades ou fazerem com que a gente de alguma forma tenha um tipo de contato e de relação com elas e também com os outros a partir delas de um modo completamente distinto, etc, etc. Mas me parece que tem uma coisa que é fundamental aí, que é exatamente, primeiro, essa distinção entre a noção de cultura e a noção de técnica e depois a reflexão de que a técnica ela tem uma função a qual ela se destina, e essa função não necessariamente ela é cultural, mas ela se encaminha diretamente ao poder econômico com propósitos muito claros. Se a gente não tivesse, por exemplo, o modo como as redes sociais se organizaram de 2016 para cá, a gente não teria ascensão provavelmente da extrema-direita, como a gente teve no cenário global, e uma série de outras contradições, e uma série de outros eventos que voltaram à cena do mundo, trazendo um fascismo tão, tão duro quanto foi no próprio contexto da Segunda Guerra. Então, tão ou quão mais duro, né, inclusive, porque ele não precisa de tanque militar, na maioria das vezes. Ele entra exatamente por uma noção de guerra híbrida. E as guerras híbridas necessitam, para as guerras híbridas, as tecnologias digitais, elas são quase que uma necessidade sine qua non. Os dias que eu estou um pouco mais pessimista, assim, eu chamo as tecnologias digitais de armas nucleares de bolso. Então, o que eu penso a partir disso? Gostaria mesmo que tudo fosse tão claro e que tivesse tudo dentro de uma ecologia. Aquilo que o filósofo chinês Yuk, né, chama de uma ecologia em que as tecnologias estivessem à disposição como elementos de uma composição harmônica na sociedade, junto com prédios, casas, modos de vida, enfim, tudo isso. Mas eu acho que ainda a gente não chegou nesse plano. Me parece que os problemas que a gente tem localizado nessa dimensão, eles ainda não foram resolvidos do ponto de vista de chegar nesse panorama. E aí o que eu gostaria, o que eu tenho proposto, pelo menos tenho encaminhado as minhas reflexões, é de que é fundamental a gente não cair no relativismo, né? E de dizer que tá tudo posto, então tá tudo bem, e vamos ver de que modo isso produz uma sensibilidade ou qualquer coisa que seja que a gente possa levar adiante numa vida como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Eu acho que tem uma tecnologia, essa tecnologia ela tem um destinatário e ela tem um propósito e é feita para que tenha uma determinada ação sobre o mundo. E essa determinada ação sobre o mundo é o acúmulo do capital. Ela necessariamente ela cumpre esse objetivo final. Então, de modo geral, tecnologia, quando a gente associa ela à desinformação ou a um fenômeno de uma desatenção, um déficit de atenção em massa, um déficit de atenção coletivo, massificado, não mais como fenômeno, como objeto da psiquiatria, mas como um fenômeno, que ele é um fenômeno total. Então a gente precisa fazer alguns vínculos, né, sobre o que está produzindo isso tudo. E aí eu encontro algumas respostas algumas respostas bastante interessantes com Christoph Tschirky, quando ele discute de que modo a nossa própria economia de atenção ela foi desenvolvida lá no Paleolítico, e ela foi fundamental para que a gente se desenvolvesse como espécie, inclusive, como Homo sapiens. E ele vai trazer, por exemplo, o elemento do sacrifício, das primeiras manifestações do sacrifício humano, e o que o sacrifício humano teve na relação da construção da própria noção de atenção, na medida em que você tem uma necessidade por fixação coletiva a partir da materialização do sacrifício. E a partir disso, a expansão do cérebro e tudo mais, então ele vai dizer, olha, a atenção ela não é só uma disposição social, etc., mas ela é constitutiva da própria ideia de Homo sapiens, né? E o Bernard Stiegler também, ele vai dizer, olha, a técnica, ela é constitutiva, né? A partir daquela explicação que ele dá dos dois mitos, né? De Epimeteu, que teria dado a todas as outras espécies animais uma série de elementos de sobrevivência, como, por exemplo, uma pele, uma couraça, asas, veneno, garras, mandíbulas muito fortes para que os animais pudessem sobreviver, e para o homem nada. Quando chegou na hora do homem, nada. Então nós somos muito frágeis. E aí ele vai dizer, essa falta, que ela é uma falta constitutiva, ele vai explicar a partir do mito de Prometeu, né? Quando Prometeu ele vai lá e rouba o fogo dos deuses, de Zeus, e aí, a partir disso, o desenvolvimento da técnica, da razão, do conhecimento. Eu gostaria de ver por esse viés, sabe? De uma construção que ela é constitutiva e que, no contexto contemporâneo, tudo isso que é constitutivo, tudo isso que tem mais de 200 mil anos, porque nós estamos falando exatamente da passagem do hominídeo para o Homo sapiens, ele começa a erodir. Né? E não é uma opinião, a gente tem dados, né, dessa erosão, quando a gente pega, por exemplo, algumas estudos simples mesmo, da neurociência, que faz comparação entre usuários que têm um mergulho intenso nas tecnologias e aqueles que não têm, e os níveis de desenvolvimento cognitivo, por exemplo, né, nesses grupos de comparação. É só para citar um exemplo. Ao ponto da gente chegar e constatar que, tudo bem que o QI não é uma grande métrica, né, mas constatar que o QI das novas gerações ele é inferior às mais velhas. Né? E esse é um dado preocupante. Né? Então, eu acho que isso tudo de um panorama, de uma certa ecologia, em que tudo isso estaria relativamente harmonizado, ele é uma busca, é uma construção, é um desafio teórico, prático, ético, político, mas ele está em vias de construção ainda. Né? E aí a educação, enfim, toda a leitura de uma sociedade, ela se coloca em alerta, em mobilização, para, enfim, finalmente buscar uma saída a tudo isso, né? Fernando, pensando em todo esse panorama, né, você tem apresentado nos seus trabalhos essa questão das tecnologias digitais no contexto educacional a partir de duas óticas, né? Então, primeiro, pensando na perspectiva mais individual e subjetiva que está nesse aspecto que você compartilhou agora, né? Do uso desses dispositivos de tecnologia digital, como esses smartphones, né? E também dessa característica do dispositivo total, né, que você coloca e que também se apresenta em sala de aula. E depois você também fala dessa esfera pedagógica, então, que tem passado por esse processo de plataformização do ensino a partir dessas tecnologias digitais e, inclusive, desse processo que você coloca como um avanço do neoliberalismo e da privatização da educação, né? E aí eu queria saber como que você compreende esses dois fenômenos e se a gente poderia dizer que existe uma conversa entre eles, assim. Obrigado, Samira. Eu não sei se eu compreendi bem, mas eu vou tentar fazer um... Enfim, meio... tocar um pouco aí nesses elementos que você está trazendo. Eu acho que é o seguinte, o neoliberalismo, enfim, o mercado, para ser bem claro, ele tem um propósito muito claro. Ele quer tomar a educação, como quer tomar tudo aquilo que é bem público, de modo geral. Né? Como algumas coisas não são tão simples, e você tem uma construção que é histórica, que diz respeito à Constituição, algumas coisas não são tão simples de serem tomadas, então o próprio modelo clássico, tradicional de neoliberalismo, como aquele que a gente traduz por privatização, ele não é passível de ser feito tão imediatamente. Né? Então o que ocorre? Aí o que a gente verifica é uma privatização por dentro. Né? Então quando a gente pensa nos modos pelos quais as tecnologias têm invadido o espaço educacional, invadido e não, não chegado com as melhores intenções, nem nada disso, né? Eu acho que é uma invasão mesmo, uma invasão com um objetivo muito claro de destruição da educação pública, ela chega com essa perspectiva tem um teórico colombiano que eu acompanhei, venho acompanhando há um tempo, que ele tem chamado neoliberalismo, de novo neoliberalismo, que é uma atualização desse conceito para explicar os processos pelos quais essa tomada dos bens públicos ela é realizada sob possessão. Então, o Estado ele passa a ser possuído por dentro. Né? Então, você tem a plataformização, por exemplo, é um desses exemplos principais. Né? Plataformização como aquele modelo em que ele vai ele vai ser pervasivo, ele vai atravessar o modelo, todo o modelo de ensino-aprendizagem, toda a tradição, qualquer coisa que a gente entenda como algo em que esse professor ainda ele poderia ter uma fração mínima que fosse da sua liberdade de ensinar e do aluno com uma liberdade de aprender, tudo aquilo que é garantido na Constituição, e ela passa a converter totalmente esse processo numa lógica tecnicista e atualmente algorítmica, no caso, né? Então você vai encontrar aí gamificação, você vai encontrar essa criança nas plataformas, enfim, fazendo leitura só de tela e respondendo a partir daquela velha lógica das máquinas de ensinar skinnerianas, a partir de alternativas e tudo mais, né? Então o processo de elaboração, né, aquela coisa mais presente dentro de uma lógica de uma elaboração de cultura e também de uma elaboração cognitiva, que ela leva mais tempo. Poxa, imagina que para produzir um parágrafo de 3 linhas, você demandaria muito tempo de construção e de energia cognitiva para conquistar tudo isso. E de repente a gente tem um modelo educacional que isso não tem mais nenhum tipo de sentido, né? Fazer esse tipo de esforço, esse tipo de elaboração. Então, me dá a sensação de que tudo passa como um grande trator digital, e que vai direto aos objetivos, que são as provas, as avaliações, etc. E aí, lógico, retomando também a velha formulação da Marlene Chaui, chegando à morte do educador, né? O educador, ele é um zumbi, é destituído de sentido, de vitalidade, de liberdade, enfim, de expressividade, de qualquer coisa que a gente possa entender como criativo da função desse professor de sala de educação básica, completamente, enfim, capturado pela máquina nesse caso, né? Totalmente capturado, dessubjetivado, o aluno igualmente, etc. Então, parece que passa um pouco por aí. Então, é difícil a gente falar de uma construção de uma individualidade, né, da própria construção de autonomia, que são valores que sustentariam a própria democracia, ou coisas que são constitutivas desde o iluminismo para cá, do projeto iluminista. Aí a gente tem um desmonte mesmo, é um cavalo de Troia, uma coisa muito agressiva mesmo na escola, que é a plataformização. Não, não tenho, infelizmente, não tenho como oferecer uma resposta positiva, né? Eu gostaria. Fernando, você acho que aponta bem também como alguns conceitos, né, filosóficos importantes na tradição do nosso pensamento educacional, como que eles também são, de alguma maneira, invertidos, né? Então, assim, a própria noção de autonomia, como você acabou de trazer, né? Frequentemente o uso dessas tecnologias são apontadas como um recurso que permitiria ao estudante, né, ter, digamos, um ritmo próprio, né, ter uma relação mais singular com os processos de aprendizagem, né? Então, talvez pudesse também comentar isso um pouco, à luz aí de um diálogo que você também faz, que eu acho que é fundamental, com o Marcuse, né? Então, eu fiquei muito contente aqui em ver, né, como que você articula também, né, o Bernard Stiegler, né, para a gente fazer essa discussão sobre a relação de cultura e tecnologia, mas o Marcuse, né, porque aí também acho que tem uma dimensão que ela é pouco explorada dessas discussões, que é essa dimensão mesmo dessa economia libidinal, né, a dimensão do desejo, né? Por onde você acha que nós estamos sendo também derrotados, digamos, nessa relação com as tecnologias, no que diz respeito a essa forma de captura muito muito profunda, né, das nossas formas de constituição como sujeitos, né? Pensando nessa dimensão aí, né, do desejo, da economia libidinal que atravessa, né, essa ambientalização das tecnologias digitais. Perfeito. Bom, não sei se eu poderia, de repente, me colocar aqui como tradutor, como um tradutor mais bem apropriado aí da filosofia de Herbert Marcuse, mas o que eu arriscaria dizer é o seguinte, né? A partir de fenômenos contemporâneos que talvez fossem próprios desafios para o próprio Marcuse desvelar, enfim, destrinchar, que seria, eu tenho um exemplo que é o do Ikikomori, né? Não sei se vocês conhecem o Ikikomori como um fenômeno japonês, daquelas pessoas que ficam 6 meses, 7 meses sem sair de suas casas, conectadas aos aparelhos, seja game ou seja lá o que for, tecnológicos, sem qualquer tipo de contato humano, né? Seja com metaverso, com game. E aí você tem aquele adágio assim crítico e que bastante que ele tem servido como a introdução das palestras sobre tecnologias e na sociedade contemporânea a partir de uma leitura mais crítica, que é daquele sujeito que vai ao mercado somente para comprar ali a batata dele, né? A batata, a lata de batata, uma Coca 2 litros e a fralda, né? Porque ele vai voltar e ele vai ficar 17, 18, 20 horas conectado a um dispositivo, fazendo qualquer coisa ali, aí tem um game, alguma coisa, e vai se privar das funções mais elementares da vida, né? Que é a conversa, por exemplo, o contato, a afinidade com alguém, o diálogo, qualquer coisa que a gente entenda como aquilo que é constitutivo da espécie, do ser humano como ser social. E ele vai ficar trancafiado 7, 8 meses ali, né? Então, é óbvio que quando a gente pega, por exemplo, alguns dados de que as gerações aí que hoje têm 19, 20, 25 anos, elas têm cada vez menos interesse em relações amorosas, isso é um fenômeno, é um dado estatístico bastante expressivo. A gente chega a algumas suspeitas dessa relação com essa sociedade mergulhada nessa hiperestimulação sensorial. Para Herbert Marcuse, isso vai sugar, capturar toda a sua energia libidinal, inclusive. Né? Então, você tem algumas conexões isso tudo. E o seu processo todo de subjetivação, de energia vital, amorosa, afetiva, social, etc., tudo isso tem uma conexão. Né? Quando a gente tem, então, portanto, um contato com esses dispositivos, e a gente passa a compreender que eles têm um encaminhamento para produzir a desconexão de qualquer um desses elementos, a gente conclui depois, por uma lógica simples, de que ele vai produzir em larga escala todas essas desconexões. Então você começa a se desconectar primeiro dos pais. Você é banido no seu próprio quarto, coloca uma placa ali, gamer jogando, ninguém entra. Depois você acaba sendo banido na escola, e não sei o quê, e daqui a pouco você está se mutilando, porque você é banido de si mesmo. Você tem uma estrutura narcísica de uma autorreferencialidade muito grande, né? A partir disso tudo, dessa noção espelhada das redes sociais e tudo mais. E aí, para Freud, o narcisismo ele está diretamente conectado com depressão, né? O movimento que sucede ao narcisismo é a depressão, como compensação disso tudo. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer, de fato, essa relação. Dessas dimensões ideológicas, políticas, cuja técnica ela ocupa papel central, mas sem perder de vista quais são os sentidos e que se produzem a partir de uma leitura psicanalítica, por exemplo, né, que é o que o Marcuse faz, que é aquilo que o Freud nos permite trazer também como tradução disso tudo que vem ocorrendo, etc. Então você tem um desvio mesmo, uma dessubjetivação, um desvio dessa energia libidinal, obviamente capturado ali por todo esse mergulho ininterrupto, né, a essa cultura avassaladora e audiovisual. E, Fernando, esse ponto também que você toca sobre a falta de autonomia docente, né, do professor em sala de aula, dentro desse processo, me fez pensar um pouco sobre o que você pensa, né, como pedagogo também, em relação às pedagogias e como elas têm, ou melhor, não têm, né, tido esse espaço de expressão dentro desse fenômeno da plataformização e das tecnologias digitais em sala de aula. Bom, hoje, Samira, o que eu diria é que eu tenho mais aprendido sobre a relação entre professor e sala de aula a partir dos meus alunos, né? Os meus alunos de pós-graduação, boa parte deles são professores que estão atuando nas redes municipais aqui de Goiânia, de Anápolis, os arredores aqui, cidades menores. Então, eu tenho percebido desse público uma percepção bastante preocupante, eu diria, né? O que esses professores têm me relatado, de modo geral, é primeiro aquela dimensão que o Bill Churran trabalha, né, nos seus textos, que é de um burnout gigantesco, um cansaço, uma fadiga e uma perda de sentido quase que total a partir da sua atuação, né? Porque, veja bem, nós estamos falando aqui ao mesmo tempo de uma sobrecarga que esse professor recebe a partir das tecnologias digitais, porque a gente tem não só as suas demandas no espaço escolar, quando ele vai à escola, e, enfim, tem a sala de aula ali, mas ele carrega isso para casa, né? Você tem a plataforma para alimentar, você tem coisas para fazer, então você tem um trabalho que ele é fluxo contínuo, ele não cessa, né? O Churran, ele fala, né? O trabalho não tem limite, não tem fim, você trabalha até a morte, certo? Não chega a uma realização. Então, esse professor, primeiro, ele é um profissional que não se realiza nunca diante disso. Ele não é realizado. E aí, portanto, ele vive, né, nesse processo ininterrupto de uma ansiedade e uma... beirando sempre uma depressão, ou quando ele já não está depressivo, deprimido, né? Buscando atestados, indo para terapias, etc., em relação ao próprio uso dessas tecnologias. Eu acho que... isso é o que eu percebo como relatos, assim, como expressões, desabafos, etc. Agora, por outro lado, é interessante a gente perceber a força que a ideologia tem como discurso hegemônico que é construído. E aí a gente tem um hiato para fazer uma leitura e uma análise, porque é coisa que eu procuro evitar, ou pelo menos eu procuro fazer o trabalho de esclarecimento nas minhas investigações, no modo como eu tenho pensado tudo isso. Porque eu acho que dar esse salto de uma prática que ela é completamente perpassada, atravessada por tudo isso, e produzir em todos os sentidos que isso traz em termos de sofrimento, e aí a gente dá um salto de repente e adota um discurso hegemônico que ele é celebratório, dizendo que tudo aquilo é a solução, que aquilo lá vai servir como uma ferramenta, que aquilo lá vai ajudar no seu processo de ensino, você está se auto-sabotando. Mas aí é interessante a gente compreender como a ideologia ela tem uma força, né? Não é à toa que o Marcuse chama o homem unidimensional de ideologia. É um texto sobre ideologia, sobretudo. O Habermas também, ele vai trabalhar a ideologia, a técnica a partir de ideologia. Então é fundamental a gente não perder de vista isso. Temos que ter uma ideologia muito forte atuando, com um discurso celebratório, é óbvio, porque você tem um lobby muito forte chegando à educação, você tem as tecnologias como ocupando o papel de protagonismo na BNCC, né? Todas as disciplinas, enfim, todos os eixos, eles são linguagem, suas tecnologias, matemática, suas tecnologias, o protagonista é a tecnologia, isso fica claro, certo? Tecnologia é a palavra que é mais recorrente nesse texto da BNCC. Basta a gente fazer uma procura ali, e seria um bom estudo, inclusive, de ver quantas vezes aparece a palavra tecnologia, é a bola da vez. Mas você tem um lobismo muito forte, ocupando os espaços da política interna, né, de MEC, etc., coisa que, infelizmente, nem a esquerda nem a direita conseguiu resolver. Aí é preciso fazer uma crítica, inclusive... Assim, custe o que ela custar, mas a esquerda também não conseguiu trazer uma devolutiva em termos de uma educação que pudesse suplantar esses obstáculos que vem se perpetuando ao longo de toda a história educacional brasileira, formal. E aí eu acho que o grande risco aos quais esses professores se colocam é esse, principalmente, sabe? De ter um sofrimento, e esse sofrimento se manifesta nessas falas, ele é explicitado, ele é representado, ele está nos desabafos deles, mas depois você tem um discurso ideológico que ele não te ajuda em nada, ele não te esclarece, ele te trancafia, continua te capturando e vai te matando, né? É o professor é o professor zumbi mesmo, é o professor que vai morrendo sem perceber como ele está sendo morto ali. Exatamente porque a gente não tem uma tradição crítica, provavelmente, né? A própria crítica, ela é tratada também ideologicamente. Uma outra palavra que ela é muito recorrente no discurso educacional é a crítica. Professor crítico, aluno crítico reflexivo, isso aparece o tempo inteiro. É o mantra da educação. Mas é uma crítica esvaziada de sentido, ela é ideologicamente contaminada. A crítica mesmo não se faz, né? E aí, se a gente. Se houver, então, de fato, essa elaboração desse professor dando esse salto e percebendo que aquilo que causa sofrimento para ele é exatamente aquilo que ele está celebrando, aí eu acho que é um primeiro movimento que poderia ser feito. E eu acho que esse é um desafio da educação contemporânea, da pesquisa, etc. Fernando, agora a gente vai entrando para as questões finais aqui, mas eu não queria deixar de tecer aqui uma conexão, e convidar você também para discorrer um pouco mais sobre essa relação entre o campo da educação, o campo da tecnologia e, né, numa dimensão muito profunda, essa cultura autoritária com traços também, né, digamos, de uma dimensão que a gente poderia dizer proto-fascista, né? Então, acho que você aponta também a maneira como esses ambientes digitais, de alguma maneira, têm corroborado, têm promovido as culturas autoritárias e também atualizado também as novas formas do fascismo, né? E aí, acho que essa conexão que você recupera com Marcuse me parece fundamental, né? Ou seja, e aí isso algo que é transversal, né? Tanto aos projetos, digamos, da direita, quanto aos projetos modernizantes, né? No campo de uma esquerda progressista que não abre mão, às vezes, de um projeto desenvolvimentista, né? Que partilha muitas vezes, né? De um mesmo paradigma tecnológico, né? Então, se pudesse também comentar um pouco sobre essa relação, porque talvez ela seja muito urgente, né? Na maneira como a gente está pensando essa reconfiguração da educação. Maravilha. Henrique, o que eu diria é o seguinte. Eu dou um exemplo que é o seguinte, quando um grupo de alunos e tal, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Você tem duas crianças, dois adolescentes, ou duas crianças, 8, 9 anos. Quando você tem a hora que abre os portões, na hora da saída da escola, dificilmente você vai ter uma aglomeração ali fora se uma criança tiver prometido dentro da escola ainda, na hora do intervalo, que ele vai mostrar para todo mundo uma flor que ele ganhou de um colega. Mas se ele disser, olha, eu vou bater em tal fulano, então pronto, você vai formar um verdadeiro, uma aglomeração ali para ver o que vai acontecer. Então eu acho que a própria noção antropológica de violência e do que ela tem em termos de chamar atenção e formar os grupos e tal, constituir os grupos, formar a plateia, enfim, fazer aquela galeria em volta daquilo que está ocorrendo, ele tem. Eu acho que o que as redes sociais fazem nesse sentido, a partir de uma construção cultural desses espaços digitais, é exatamente converter quase todos os seus conteúdos a essa lógica, né? Então você tem, por que que as coisas têm muitas visualizações e quase todas essas que têm muitas visualizações são conteúdos ruins? Por conta disso, são geralmente xingamentos. Violências gratuitas e tudo aquilo que chama atenção antropologicamente do homem. Aí eu acho que esse é o primeiro modo pelo qual as redes operam a questão das produções culturais, que elas estão presentes aí há muito tempo na sociedade, mas a rede social ela captura tudo isso e converte tudo isso em conteúdo. E não é à toa que a extrema-direita ela passa a tratar isso como um método, modus operandi mesmo. Né? Então a gente pega um Nicolas, por exemplo, e ele faz basicamente isso só. Né? O Nicolas, como é que chama? Aquele que foi preso lá, que está preso, o Alexandre, que tinha quebrado a placa lá da Marielle Franco. Aí você tem o Roberto Jefferson e toda essa enfim, todos esses personagens aí dos últimos 5 anos, desse cenário horroroso do bolsonarismo, basicamente eles foram atores nessa direção, né, com construção de conteúdos horrorosos, violentos, e que por isso mesmo atraindo muita atenção das massas. É porque é assim que ocorre. Mas, por outro lado, eu sou crítico quando, por exemplo, a esquerda faz uma leitura que, para mim, ela é uma leitura ingênua, dizendo que a esquerda também deveria se apropriar com a mesma, enfim, do mesmo modo que a extrema-direita se apropriou e faz uso disso, a esquerda também deveria fazer. Eu não vejo, por tudo que eu tenho refletido já a respeito disso, eu acho que essa é uma resposta que não tem um... Ela se depara com uma série de dificuldades, porque exatamente, primeiro, pelo próprio funcionamento, como eu descrevi recentemente, ou seja, como eu acabo de descrever, que é um funcionamento feito dessa forma, somente para atrair públicos em massa, e não para elaborar ou propor debate, um debate democrático, um debate lento, propositivo. E aí quando, por exemplo, o Boulos tem aquele livro recente dele, que tem uma questão lá, para onde a esquerda vai, alguma coisa assim, e ele propõe exatamente isso, que seriam os movimentos de rua e a tomada dos espaços digitais. Mas eu não sei até que ponto, né? Porque a democracia ela se constitui a partir de um diálogo da ação comunicativa, que ela não pode prescindir do espaço público para produzir esses debates. Então, eu acho que é muito mais... eu acho que o desafio ele é muito mais difícil, muito mais... não é tão simples do que só tomar conta desse espaço digital, mas de restaurar o espaço público como espaço do debate. Eu acho que esse é o principal desafio. Talvez a gente já tenha alguns encaminhamentos para isso, pouca coisa, a gente tem já alguns grupos, né, de pessoas que já têm percebido isso, de que nem tudo pode ser replicado, ou nem tudo pode ser feito por meio das redes sociais, por exemplo, ou por meio das tecnologias digitais, mas que os espaços presenciais eles têm sua importância de construção, de educação também, etc., né? Então, eu acho que é um processo um pouco mais lento, mais demorado, mas diz muito mais... Tem muito mais a ver com restauração de algo que tem, de alguma forma, se perdido, e a pandemia intensificou tudo isso em razão do isolamento, do que a tomada desse instrumental, que eu acho que é um instrumental que ele funciona para um dos lados muito bem, para o outro ele tende a não produzir os mesmos efeitos, em razão do próprio modo mesmo, como das visões de mundo que constituem os dois espectros. Maravilha, Fernando, muito obrigado. A gente caminha agora para o fechamento e queria te perguntar se tem algum ponto adicional que você gostaria de introduzir e talvez comentando um pouco sua agenda atual de interesses de pesquisa, ou seja, por onde que essas questões estão te levando, né, a pensar, a investigar, né? E aí a gente finaliza aqui, talvez você compartilhando com a gente o que está te movendo agora, né? O que está pegando? Quais que são os problemas aí que estão no seu radar nesse momento? Do ponto de vista de orientação de estudantes que estão chegando agora com esses dilemas, esses problemas, basicamente são essas preocupações mesmo de como as tecnologias produzem algumas inquietações do ponto de vista social, das relações, da vida, da educação, etc. Obviamente, as conexões disso com o temperamento político, neoliberalismo, extrema-direita, não tem como dissociar isso. Não tem como tratar as tecnologias por si mesmas, como objetos, simplesmente, mas trazendo a conexão do poder aí que está presente no próprio design, enfim, na engenharia delas. Então, alguns objetos são mais desse ponto de vista mesmo, de uma introdução ao campo da pesquisa por parte desses jovens pesquisadores. Então, por exemplo, para responder questões do tipo de que modo uma pessoa tem o tempo inteiro a necessidade de se voltar a um smartphone, por que essa compulsão, a repetição, ela é tão forte na sociedade contemporânea, de modo que ele não consegue fazer outras coisas diárias, por exemplo, não dá atenção ao filho, não dá atenção a si mesmo, enfim. O que que ocorre? Por que isso é uma questão, né? Esse é um problema. A outra é quais são os efeitos disso na aprendizagem, de que modo isso interfere a relação professor-aluno, a própria relação com a aprendizagem. Né? A aprendizagem ela tem se beneficiado ou tem sofrido danos em relação a tudo isso? Então, a princípio, sobre orientação aí de jovens pesquisadores interessados em pesquisar sobre esses objetos, eu tenho meio que ido por esses caminhos. Para o meu pós-doutorado, eu estou talvez até pela própria experiência na pesquisa um pouco mais longa, né? Com um pouco mais de leitura, eu tenho me preocupado um pouco com as relações das tecnologias e da produção de uma democracia espelhada. Eu quero chegar a compreender de que modo isso pode estar ocorrendo a partir de uma construção de uma sociedade paralela, que ela tem um efeito de espelho, porque ela produz produz alguns sentidos que são invertidos da própria imagem da democracia, e de que modo talvez o poder tenha se beneficiado dessa construção de um grande espelho. E aí, obviamente, a filosofia da tecnologia provavelmente vai me dar alguns elementos disso, a própria sociologia, né? E aí, necessariamente, os estudos que vocês têm feito aí vão contribuir muito no meu trabalho. Então, eu tenho ido por esses caminhos. No mais, eu queria agradecer. Eu acho que foi ótimo aqui o nosso momento. Enfim, fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa tarde. E espero que a gente possa se ver em outros momentos. Fernando, a gente gostaria de agradecer o seu tempo precioso, né? E a disponibilidade de conversar com a gente. Acho que já foi um ótimo esquenta aí para possíveis parcerias aí, diálogos futuros. E aí, nessa sua conclusão, você já lançou o tema da nossa próxima conversa. A gente pode ser o tema de um próximo episódio para a gente conversar sobre essa relação de tecnologia e crise democrática, né? Um tema muito importante aí. Então, novamente, obrigado. Também agradecer a Samir e o Gustavo que participaram aí, todo o suporte, né? Que venham outros encontros aí. Muito obrigado, Fernando. Perfeito. Eu que agradeço, Henrique. Foi ótimo. Samira, um grande abraço também. Prazer em conhecer vocês. Gustavo, espero que a gente em breve possa se encontrar aí presencialmente também em Guarulhos, no Pimentas. Saudades do Pimentas. Obrigado. Valeu, Fernando. Um abraço. Tchau. Até a próxima.